Eu não vou pôr na guilhotina a cabeça do favelado. Me adapto no mercado de produto vendável. Meu mundo não é animação da Pixar. Pra vencer os manos, redito cangaço de HK. Sequestra a família do motorista do carro forte. Pra no local combinado entregar os malotes. Antes de crer no progresso vendido pelo falsário, vejo preso afogado pelo dói no vaso sanitário. Comprove que na selva da aflição melhor perspectiva. Recon não madrapa pra entregar pizza. Eu não sou radical, só não ignora a furadeira do ortopedista. Reconstruindo o osso, drena a cave da torácica, aspirando sangue pra controlar a hemorragia provocada por 12 pump. É sem cesato impedido de cursar disciplina. Se destaca na rua na função de disciplina. Exames pra quem gera M14 alugado, que desde cliente daí foi mobilizado no lacre plástico. Seu festa de saque no site macabro, que ele goza clicando em foto de pobre desmembrado. Minha revolução de letal, fenômeno surreal, que faz faminto ser da vez cliente preferencial. Só põe o pino de volta na granada de revolta quando a favela sair da mesa de autópsia. A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa. Alegoria na paga pesa, me desnutrição e pobre. A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa. Não vou enganar quem vai morrer esperando o SAMU. Quem vai receber a brisa impactante? Seu ente deu entrada com 10 ferimentos penetrantes ao top de 5 segundos. Uma licença no serviço pro pai seguir pista sobre o sumiço do filho. Tentar achar quem eu vi pela última vez, opa. Quando o sargento enforcou com o cadarço até desmaiar. Resista alienação, não seja influenciado. Sua liberdade é inferior que a condição do antigo escravo. Áudio de classe tá na sua frente documentado. Nos MBA, CNPJ, assinatura de favelada faz horário eleitoral. Não chega no morro que todo mês tem confronto e comandante novo. Brasil que eu vejo tem ódio racial em panfletos, sites de pichações contra nordestino e preto. Tem TV evangélico fingindo teor jornalístico pra dar close em buceta em reportagem de meretrícia. E doutor, quer minha letra sem rancor? Então não prende menina em cela com estuprador. Então remunera professor com salário decente pra na prova do Enem ter chance pra nossa gente. Sente minha munição sonora nas suas costas. Ela arderá enquanto a favela tiver na mesa de autópsia. A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa. Alegoria na paga pesa, me desnutrição e pobre. A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa. Não sou do trio, só pela raçada na mesa de autópsia. A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa. Alegoria na paga pesa, me desnutrição e pobre. Não pode ser afogada no falso mar de rosa. Não sou do trio, só pela raçada na mesa de autópsia. A guerra suja promovida por dono de frota de avião. A única lei válida é a lei de talião. Calibre por calibre, caixão por caixão. Caiu no enquadro, cai gambé fazendo bico no sacolão. Quando injetam a fome, esperam como efeito. Não só o retardo psíquico pra você não aprender direito. Também a cena com você. No mar de cercado, fechando com negociador. Liberação de funcionário, quanto mais conserto dos tiros. Mas verba pra ONG, partido político. Preferia no governo traficantes com pau, em vez dos que acham que copa não se faz com hospital. Tem um provérbio judeu que eu respeito, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Porém tem um próprio que eu acho mais pertinente. Mundo salvo só com um tirano em óleo fervente. Tudo gira em torno do menos favorecido. É você que assiste a TV, compra o produto executivo. É crucial abandonar a posição de pedinte pra expectativa de vida ficar acima dos 20. Foi no meu túmulo epitáfio, igual do guerrilheiro. Como Marighella, não tive tempo pra ter medo. Enquanto querem fazer do rap jingle da moda, eu dou a vida pra tirar a favela da mesa de autópsia. A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa.